Você está escutando o Azila Podcast através do YouTube, mas também você pode baixar o MP3 acessando azila.com.br e escutar no seu celular, iPod, som do carro, ônibus, no trabalho ou enquanto arruma o seu quarto. Não se esqueça, hein? Acesse azila.com.br e divirta-se com o papo. Você está ouvindo o Azila Podcast? Não desgruda aí! Isso segue o facho, meu filho! Nos episódios anteriores do antigo AzilaCast, nossos heróis falavam sobre vários assuntos do cotidiano e da cultura pop, quando de repente eles foram atacados por um inimigo terrível. Mas eles conseguiram se reerguer e vão tentar lutar novamente, desta vez com uma nova capa e um novo jeito de fazer. Hoje apresentamos Locadoras de VHS, a geração do videocassete. E aí, negada zelada! Eu sou o Filé com vocês aí, eu sou o Joel Suki. Eu sou o Júlio. Eita, esqueci. Eu sou Samuel Rainos, garotinho. O Júlio aí esqueceu até quem ele era. Eu não sabia se eu falava Júlio ou Júlio César. Ele ficou em dúvida. Neste podcasts pra podcasts, já bem isso. Uma porrada de podcast. É o que tá devendo, uma porrada. Tá no cheque especial do podcast. Pois é. E hoje, pra começar esse papo, eu queria falar uma coisa aqui, mano, pro Júlio. Macho, tu já pensou, mano? Que o Daniel e a Nicolezinha, eles vão nascer num mundo e não vão saber nem o que diabo é uma fita VHS, mano. É doido, não vão saber nem o que é DVD, mano. Eles vão nascer num mundo que um verbo deixou de existir, mano, que é o verbo rebobinar, mano. Vixe Maria, macho, é verdade, rebobinar a fita. A minha tia, porque antigamente os videocassetes eram divididos em 2, 4, 6 cabeças, vocês estão ligados nisso? É verdade, é verdade. A minha tia tinha um, acho que era um Philco, 2 cabeças que o controle era com fio, tá ligado? Vixe! O controle do videocassete era com... A rebobinada do filme era ao mesmo tempo do filme passando, tá ligado? Mas vocês sabiam que as cabeças é como se fosse... A quantidade de cabeça é como se fosse... O esquema de MP3, quanto mais cabeça, mais função o vídeo tinha. Mano. Não, pois é, eu tive o de 4 e o de 6. O de 4, ele a qualidade era até legalzinha, mas pra rebobinar demorava demais. O de 6 era bem rapidão. Não, porque a galera ficava dizendo que... Tem aqui o meu vídeo cassete de 7 cabeças. O cara ficava dizendo assim como se a qualidade da imagem fosse melhor, mano. O 7 cabeças, mano, era tipo o... Era tipo videocassete, mano, com mais função que tinha, porque ele era lá autolimpante, mano. Oxê. Lembra que a gente entregava as fitas na locadora, aí o cara ia botava uma gororobazinha pra limpar a fita, mano? Eu lembro que o cara da locadora que eu alugava, mano, o cara pegava e pra rebobinar a fita, ele tinha tipo um dispositivozinho que ele ligava na tomada, aí era tipo uma Ferrarizinha, ele abria a Ferrari, botava a fita dentro e rebobinava. Era o rebobinador de fitas, mano. Era 50 centavos se não rebobinasse, mano. É, tinha multa, mano. Tinha multa. Pagava multa. Tinha multa, eu pagava multa. Tinha uma locadora que eu pagava multa. Se entregar sem estar rebobinado, pagava multa. Acaba ficar indignada, mano, como se fosse um crime, mano. Entregou sem rebobinar, mano. Tinha as cores, né, das fitas, né? Tinha locadora que tinha cor, né? Que era os selozinhos, né? Selo. Aí tinha o prata, o bronze, o ouro, tinha o diamante. Vixe. Aí geralmente o diamante era o super lançamento, né? O bronze era o que tava passando na Globo, né? É, não, super lançamento é o Guerra Civil, né? Guerra Civil é o super lançamento. É o que saiu há pouco tempo do cinema, era o super lançamento era o diamante, né? Diamante. E outra cor, que eu ficava puto com diamante. Porque quem é liseiro como a gente, né? Ia lá na locadora, aí alugava sexta. Não, alugava sexta, alugava uns 5 filmes pra entregar na segunda, né? Mas dos filmes diamante, você só podia ficar 24 horas com essas porque, como é diamante, tinha que entregar logo, senão ia pagar multa se não entregasse 24 horas. Exatamente, se tu pegasse na sexta, o sábado tinha que estar devolvendo. Exatamente. Isso, eu ficava indignado, mano. E tinha até horário, porque lá na minha locadora era de 9 às 7h30 que fechava. Abria 9. E tu tinha que entregar até as 5, 6, pra dar tempo das 6 até 7 mil, mais outra pessoa alugar, entendeu? Então tu era obrigado a entregar até as 6. Os caras eram muito mercenários, mano. É, mano, a galera era mercenário. Se a gente for pensar, Joel e Samuel, é um mundo completamente diferente do que a gente tem hoje, né? Que a gente não tinha muita opção de divertimento, de lazer. A locadora vivia infestada de gente, mano, no final de semana, mano. Todo mundo querendo pilha de filme, 5 filmes cada um levava, porque a gente não tinha muito o que fazer naquela época, né? Diferente do que a gente tem hoje. Fora, Júlio, que naquela época as locadoras, elas eram tipo, era um monopólio mesmo, porque a gente não podia comprar filme em canto nenhum, mano. Se quisesse comprar filme, no máximo onde tinha pra vender era em farmácia. Vocês lembram que tinha na farmácia Pague Menos o filme Ali da Mulher? Tinha os Star Wars, tinha aquele lá, o Ritmo Quente, né? Mas só tinha filme antigão, mano. É. A gente não tinha como comprar filme novo, não. Vocês lembram? Não tinha filme novo pra vender. Eu lembro que... VHS, então, falou isso aí, eu lembrei que antigamente o Jornal Globo fazia promoção. Não sei se o Globo tem... Os fascículos, cara. Os fascículos. Ele fazia os fascículos. E as locadoras liseiras botavam esses filmes pra alugar, mano. Cara, capa de papel. Os caras são foda, viu? E era essa foda. O poderoso chefão, o cara botava pra alugar, mano. Não, e na época que saiu ali os fascículos dos Trapalhões, mano. Acho que eu peguei muito filme de fascículo. Peguei Dom Juan de Marco. Peguei Beleza Roubada da Liv Tyler. Acho que eu peguei tanto filme de fascículo, mano. E era barato, mano. Era o quê? Era uns R$9,90. No máximo uns R$14. Se tu pensar, Samuel Joel. O VHS, o vídeo cassete, era uma tecnologia tão fantástica que a gente via qualquer filme só porque era VHS, mano. É. Qualquer filme que a gente visse na banca, a gente comprava, mano. Fantástico pra época, né? Pra época, claro. Se o cara for ver hoje, viu? A maior desvantagem de comprar filme é que eu, por exemplo, eu não tinha o cuidado de fazer aquele esquema lá de ficar limpando os filmes, né? Porque se você guardar durante muito tempo, pegava mofo, mano. Você lembra ficar só com o bicho branco de mofo? O VHS, ele era próprio locador. O que é que vocês faziam pra poder tirar o mofo da fita, mano? Eu era todo doido, bicho. Eu abria a fita, tirava aquele rolozinho de dentro e passava álcool na fita inteira. Eu tinha um método que era assim, era mais demorado, mas era eficiente. Era você ficar rebobinando e adiantando ele. Vixe, aí ficava... Quando a fita tava suja, a imagem ficava cheia de chuvisco. Aí tu ia passando e rebobinando e começava a limpar a imagem. Quando tu via que tava limpinha, HDzão, porque tava limpo. Ou então eu fazia assim, limpo. Eu abria o videocassete, tirava aquela tampazinha de cima, aí ficava o bichão aberto, né? Assim, com a fita zona passando. Aí eu rebobinava segurando um algodão com álcool e a fita passando, assim. VHS é uma tecnologia totalmente pra locadora, né? Porque pra colecionador ele é uma merda, né? Os caras, claro, tem 200 VHS. 300. Cara, já controla... pensou, mano? E eu tenho certeza que tinha muito colecionador de VHS. VHS e era uma dor de cabeça pro cara ter que limpar todas essas fitas. Tu é louco, não, né? Mano, achei... E tu imagina o cheiro de mofo que o quarto do cara ficava, mano, depois com essas fitas tudo em remo. É unida ali. Já é o cheiro de mofo, mano. Quando o cara tem revista e livro, mano, imagine fita, mano. Fita VHS, mano. E fita, já tinha um negócio também que a gente meio que se esqueceu com o tempo, né? Porque foi um negócio, assim, muito bom que veio com os DVD, né? Porque antes... Você tinha que escolher qual fita você ia alugar, ou a legendada ou a dublada, né? Ah, é verdade. E o DVD verdade. Tirou isso aí. Exatamente, tinha isso também. O cara chegava na locadora querendo ver o Street Fighter. Aí chegava lá, ó, Street Fighter dublado tá locado, tem só o legendado. O cara ficava puto já, mano. Não levou essa bosta, não. Quem foi esse que levou dublado, bicho. Aqui na locadora aqui perto de casa, mano, tinha um cara que era foda demais, mano. Um dos funcionários dessa locadora. Toda vida, mano, chegava lá. Ei, cadê o filme? Chegou. Tá locado. Tá tudo legendado. Que p... E era o cara ficava puto, mano. E é nessas horas que a gente vê como o filme dublado era soberano, né? Porque você ia na locadora, negada, só queria filme dublado e ainda ter esses doidinhos que ia pagar de fodão que só assiste filme legendado. É, bichão, tem... Queria ver na época de locadora que a negada fazia questão de alugar o dublado. Sempre que faltava era o dublado. O dublado sempre tava alocado antes. E o negócio das promoções de fita, mano. Isso aí era um negócio que era clássico. Uma promoção... Começava o carnaval, o cara já ficava na tensão. Pô, pai, tem que ir na locadora fazer o pacotão, mano. Para alugar 4 filmes pra ganhar mais 2, o cara ficava doido. Mano. E tinha umas promoções zona muito louca, viu, mano? Nessas épocas, assim, de feriadão. Tipo, no carnaval, como tu tava dizendo aí, mano, a galera alugava 5 filmes, ganhava um sexto ainda, ganhava desconto, mano, ainda. Fora, Joel, que tinha promoção também pra seriado, mano. Por exemplo, tinha uma época que eu era fissurado. Ah, é? Do Arquivo X, mano. Aí você alugava, tinha uma porra porrada de fita, doido. Aí você pagava como se fosse só duas. Aí tinha promoção que você só pagava duas, mas vinha umas 5, 6, entendeu? Ixi, por causa da temporada. É, não. Era, mano. Mas assistir seriado em VHS era muito ruim, já. Era muito ruim. Porque as fitas, mano, vinha no máximo dois episódios. Se for um seriado assim de 40 minutos, aí vinha dois episódios por fita, mano. Era várias e várias fitas, mano. Então é doido, era loucura demais, mano. Isso aí era um negócio que eu nunca entendi, ó, mano. Porque assim, mano, o cara tinha uma fita lá dos Cavaleiros do Zodíaco, por exemplo. Porque tu tá falando aí, Arquivo X e tal, só que Arquivo X, ele tem aqueles episódios de 40 minutos, né, 50 minutos. É. Só que, tipo, o Cavaleiros do Zodíaco, mano, eu nunca entendia, mano, porque os episódios eram 20 minutos e só cabia 3 episódios numa fita, mano, que o cara botava, mano. Aquela qualidade da gravação, João. É, qualidade SP, né? Qualidade SP, isso, porque tinha três qualidades, né? Ah, mas é duas horas, menino. É, SP é duas horas. O cara botava três pra ficar melhor, mas... HD. Na época que eu encontrei que foi a febre dos VHS de OVA e de anime, mano. Pô, a locadora lá bombava, mano. Essa era foda. O cara ficava doido, mano. Pô, Fatal Furizão, mano. O cara pegando, alugando Art of Fight, o filme, mano. Eu lembro que até alugado aquele Street Fighter, o filme, mano. O filme desenho, né? Assim, doido, era massa, mano. Isso era massa demais, mano. O que o Bison tenta atropelar o Ryu com um caminhão. Ele é meio ao contrário do Victor, né? A história é semelhante, ele altera algumas coisas. Na verdade, esse aí foi o filme que... Esse Street Fighter é aquele que termina com o Ryu dando uma voadora na tela do caminhão, do... É, pois é. Eu esse lembro. Hein, João? É. Eu lembro o primeiro filme que tu alugou na tua vida, tu também, Samuel? Eu lembro. Meu primeiro filme que eu aluguei... Garra de Águia 2, com o Billy Blanks. Vixe, Garra de Águia. Filme doideiro, então. Mano, o primeiro filme que eu aluguei, mano, é um filme inesquecível, por isso que eu nunca esqueci, porque eu não tinha assistido ele no cinema, e era um filme, assim, top, mano, mas só que eu nunca tinha visto, ele não tinha chegado na TV ainda, não. Eu aluguei aqui em meados de 93, por aí, 94, que foi Exterminador do Futuro 2, mano, foi o meu primeiro filme! Vixe, macho, esse é um filme bom pra iniciar, viu, mano? Esse é um daqueles, mano, que o pai chega assim pro cara e aluga esse filme aqui pra gente estrear aqui o videocassete, mano. Eu não me lembro ali das primeiras fitas ali que eu aluguei, não, mas eu acho que foi algum filme da Disney, viu, mano? Porque Porque o que eu aluguei foi esse, mas tem o primeiro filme que eu assisti no videocassete, né, que eu era pobre, não tinha videocassete na época. O primeiro filme que eu vi em videocassete foi Rambo 2, mano, na casa do meu primo, do... Tu pegou a pérola, mano. É doido? Eu me lembro que nas promoções ali de fita, mano, que o cara... Todo final de semana tinha promoção, né? O cara alugava duas fitas e a terceira era de graça, né? Mas a terceira de graça não podia ser lançamento. Tinha que ser bronze, tinha que ser fita. É os bala, tinha que ser fita de um real. Aí o cara pegava o Quem Sou Eu direto, né, João? Quem Sou Eu, arrebentando em Nova York. Aí eu aluguei demais, mano, os filmes do Jack Chan ali, do Jet Li, mano. Eu aluguei aquele Fung Sayuk, mano. É doido, era massa demais, mano. Saga de um Herói, muito bom. Isso é doido, mano. Filmaço, mano. Usando o Sonic 2000, o incrível mini amplificador que aumenta em até 22,87% o seu poder de audição. Uau, eu consegui ouvir a agulha caindo no outro lado da sala. O Sonic 2000 é tão sensível que devemos lembrá-lo de que é proibido ouvir conversações de outros sem permissão. Com o Sonic 2000, você deverá mudar a forma como ouve o mundo, ou nós lhe devolvemos seu dinheiro. Ligue já para 011-1406 e peça seu Sonic 2000 por apenas R$59,95. Se não ficar satisfeito, nós garantimos a devolução do seu dinheiro. Se quiser usar cartão de crédito, basta fornecer o número. Ligue já para 011-1406 ou escreva para nós. Mais um lançamento de qualidade do grupo Imagem e Teleshop. E era, tipo, dividida a locadora, não, em sessões de filme, né, mano? Ação... filme de aventuras. Não, o Gabi falou uma parte boa aqui. Toda locadora tinha a salinha reservada pro filme de putaria, tá ligado? Tinha uma cortinazinha que a molecada sabia que não podia entrar lá pra ver filme, ficava só vendo as capas, mano, putaria. É outra época, né, mano? O cara é de capa de filme. Bons tempos. E esse filme que você estava falando, assim, de um real e tal, mas sempre tinha aqueles filmes favoritos que a gente sempre alugava. Tem um, mano, do Jet Li, que eu adoro esse filme. Ele sempre era o filme de um real que eu botava, que era o Tai Chi, mano. Esse filme é foda, mano. Esse filme é foda demais, mas é um dos primeiros filmes do Jet Li, mano. É o que ele fica doido, né? E tem um amigo dele que entra pro exército, não sei o que e tal. Esse daí é que ele luta sozinho, mas com uma multidão imensa de cara, mano. Pois é, mas é esse. Pronto, esse aí mesmo. É o que ele é o do João Bobo? Que ele treina com o João Bobo, assim? É, o João Bobo. Qual era a sessão favorita de vocês, mano? A minha, eu sempre, toda vida que eu ia lá na locadora, eu passava na sessão de artes marciais, mano. Sempre ia nessa sessão aí, mano. A cara do Joelma! Eu sempre passava ali, mano. E tinha um cara de uma locadora aqui perto, mano, que ele tinha uma sessão, uma prateleira reservada só esse tipo de fita. Mano. O cara era viciado também, mano. Tinha uns clássicosão, mano. Bruce Lee, não sei o quê. Eu gostava também, tinha essa sessão também, mas, assim, a categoria que eu mais olhava e que eu mais gostava era de ficção científica, mano. Ficção científica, mano. Putaria, mas quando eu era mais novo... O cara não deixava, não. Só mais velho foi que... Mesmo assim, o cara mais velho, o cara ainda alugava todo encabulado. Era assim, ó. Na locadora tinha três pessoas... Na locadora que alugava, tinha três pessoas que atendia, né? Tinha uma de manhã, uma de tarde, uma de noite. E eu só alugava ou de manhã ou de noite, porque de tarde era uma menina, mano. E eu tinha vergonha de alugar filme de putaria com a mulher. Os caras ficam errados. Eu não tinha falado ainda. Ah, eu vou te falar que quando eu... Quando era homem, eu ia com o Gordo de Garra, alugava 3-4 filmes de putaria do avião. Aí quando era mulher, o cara todo encapuladozão. Eu, pô, deixa pra alugar. E as técnicas ali pra levar a fita pra casa? Tirava a capa, virava a capa ao contrário. É. Não, mas na locadora, Joel, pelo menos nas daqui do Rio, lá no Rio, né? Que, o cara, a capa ficava sem a fita, tá ligado? Ficava na prateleira. Ah, e a fita ficava no quartinho com a capa preta. A capa do filme não ia pra tu, não. Tu ia com a capa só preta. Mas o Joel tá certo, é porque tinha locadora que tu levava a capa mesmo, o filme com capítulo. É verdade, é. Eu me lembro disso aí. Na locadora que tinha aqui perto, o cara alugava o bicho com a caixa mesmo, original, mano. Só que tinha algumas locadoras que o cara, ele tirava a fita de dentro da caixa original, botava numa caixa zona rolete e te entregava o filme. Isso aí mesmo, lá no Rio era aqui também. E ainda botava o boletim assim do a fichinha ali do aluguel dentro da capa, assim. Era o recibozinho, botava na frente da capa, recibozinho, pra te ficar te lembrando direto. Ó, vai esquecer de devolver. Entregar não, mas show. Sabe o que era massa? Que dentro do filme tinha um papelzinho com o número da ficha do cara que alugou, né? Tipo, o meu era 329. Aí o cara botava a data que tu pegou e a data que tu entregou. Aí tu alugava, sei lá, Independence Day. O cara olhava lá, pô, tu já pegou esse filme, tem 2 meses, vai levar de novo, é? Ah, eu esqueci, o cara não lembrava que tinha pego o filme. Era tipo um controlezinho pro cara não pegar filme repetido, tá ligado? Controlezão analógico total, viu? Tu é doido, mas era funcional, mas o cara nunca levava. Mas eu não sei você, mas eu ia muito pra locadora pra falar com os atendentes, assim, pra bater papo sobre o filme, né? E aí, tu assistiu o filme e tal, aí o cara assistiu, era massa. O meu primeiro emprego foi em locadora, mano, que eu era tipo Rock Balboa, eu era agiota, eu era cobrador da locadora, mano. Eu ia na casa aí, o cara, tipo, o cara, Samuel alugou o filme e não pagou, tá ligado? Aí eu ia lá na tua casa cobrar o filme, cobrar o dinheiro e pegar o filme de volta, mano. Ixi, mas tu já quebrou alguém, mano, nessa putaria aí? Tá doido? Eu fiquei 2 dias, fiquei com medo, cheguei num buraco quente lá, mano. Tá doido. O cara cobrar o cara lá, tá maluco, 10 reais por dia, mano. O Júlio indo lá na favela da Rocinha pra cobrar o dinheiro da locação. Não é, com os fusivos aí. Como é que é, velho? Eu ia de bicicleta, mano. Cobrar os caras, mano. Tá doido, não dá não. E os caras atirando e ele andando lá na bicicleta, lá. É, aí depois eu fui promovido pra trabalhar de atendente. Atendente era mais. Ah, era filé. Assistia os filmes, né? Assim que chegava a fita zerada, assistia o filme já, né? Não, a dona já falou, tem que assistir tudo aí pra poder recomendar. Eu sei que você é menor de idade, mas você pode assistir os pornô também. Teve uma época que eu ia alugar uma fita, né? Aí eu perguntei pro atendente assim, qual é o filme aí que tá lançamento me aí? Recomendo. Tu recomenda aí? Aí o cara bota assim, botou aquele filme lá do Tommy Lee Jones, mano. U.S. Marshals. Oh, vixe, mas que filme é esse? É a continuação do Fugitivo, mas esse filme era massa. Aí ele me entregou, não. Ele é sequência espiritual, né? Porque... É. Aí ele, não, assiste ele esse filme aí. É porque é o mesmo personagem, pô. Isso que é massa, é a mesma equipe, é como se fosse outro caso, né? Aí quando eu chego em casa, mano, assisto o filme com meu pai, mano. Vixe, mano, filmezão doideira, mano. O cara, vixe, compadre, tu é doido, mano. É, já aconteceu isso comigo também. Eu pedi uma indicação de um filme, o cara me indicou também do Tommy Lee Jones. Vocês já assistiram Vulcano, que é do Vulcão na Cidade, já assistiram esse filme? Vixe, mano, no meio da cidade. Me lembro, ele era concorrente. Ele era concorrente com o Inferno de Dante, mas é na mesma isso. O Inferno de Dante é do Prince Brosnan, né? Isso mesmo. Agora dessas fitas clássicas, mano, me lembro de uma porrada de fita clássica, mano. Tinha as da Disney, né? Que tinha a caixinha verde, a verdezinha, né? E tal, o Rei Leão. E a da Disney, na capa, já tinha um adesivinho da Disney que ele era holográfico, você lembra? Era massa. Agora era a fita mais clássica. Acho não tinha fita mais clássica que essa. Era a do Jurassic Park, que a capa era de pedra. Tu é doido, velho. Essa era massa demais. É linda, mano. Massa era... demais. Porque, até porque era raríssimo eles fazerem capas diferentes, né? A capa dela foi uma das primeiras fitas que eu vi também personalizada, né? Própria pro filme mesmo. Era doido, era foda, né? Fossilizado. Fossilzão preto, né? E era a caixa demais, normal, mas porque hoje em dia o cara olha assim e beleza, o cara nessas edições especial do filme, né, Star Wars, edição fudidona, não sei o que, 500 conto o cara comprava, ela vem nessas caixas personalizadas, né, sendo que essa do Jurassic Park, mano, era a caixa normal da fita, mano, tu é doido, mano, já era massa demais, mano. E era raríssimo filme com isso aí, o que eu me lembro assim de cara era o Jurassic Park mesmo. Talvez tinha uma personalizadazinha da lista de Schindler, né? Que também era dupla, né? Vixe, mas assim, mano, de cara mesmo, que eu nunca esqueci, foi do Jurassic Park. Agora, fita dupla, mano. Bom, e a fita dupla, mano. Eu assisti Senhor dos Anéis, Titanic, tudo em fita dupla, mano. Fita Coração dupla. Coração Valentezão. É, doido, era aquela caixa zona gigante, mas aquele tijolozão ali do cara. Agora sim, mano, eu não sei na locadora de vocês, mano, mas o cara daqui era tão escroto de um jeito, véio, que essas fitas duplas, tipo Titanic e Coração Valente, o cara cobrava como se fossem duas fitas separadas, mano, era um filme só. Era mesmo, tinha isso, locadora, mano, que cobrava mesmo. Deixa de ser pilantra, velho. Era pilantra, baitou. R$2,50, cada um ele cobrava R$4 no preço ali. Malaca, só pra dar o Gary! Dizer que era o dupla. Mas é mesmo, já, o Titanic era fita dupla, caralho, era fita dupla Titanic, mas é doido, mano. Mas aí o filme cortava de uma hora pra outra. Tinha... Ah, botaria quando tinha passaram visto, o Titanic na Globo, passaram igual seriado, mano. Passaram dividido em episódios, mano. Esse dia aí foi massa. O evento que eu assisti Titanic na Globo, passou aí uns 3, 4 dias. A mesma coisa era a lista de Schindler, que passou no SBT também. É, eles botavam meio que um episódio pra cada dia, né, mano? O cara ainda anunciava: assista a primeira temporada de A Lista de Schindler. Primeiro episódio. É o primeiro episódio, baitão, primeiro episódio. Primeira temporada, que mano. O que ferrou de locadora foi a malaquice dos dois videocassetes, né? Não, o cara. Copiar os filmes da locadora? Ixi, isso daí era clássico demais, mas pegar dois videocassetes. Copiar as fitas. Eu comecei a fazer isso, só que eu fazia errado. O meu copiava e o filme ficava preto e branco, mano, que eu não sabia por quê. É, porque era um acidente. Pau MNTSC, né? Os caras sabiam disso na época. O filme ficava tudo preto e branco, mano. Mas o que quebrou as locadoras mesmo foi a pessoal começar a comprar. É, DVD, não foi não, galera? Pra DVD. Casa e tal. E as... Eu acho que ainda sobreviveu muito tempo ali o DVD na locadora ali. Só que foi a internet mesmo. Eu acho que foi a internet. Não, esse negócio das gravadoras de DVD, gravadora de CD, não sei o quê. PC. Pois é, mas aí começou a quebrar a locadora mesmo. Fortaleza teve e a Blockbuster teve? Teve também, mano, teve. Cara, a gente chegava na Blockbuster do Rio, tinha, sei lá, 10 filmes, 10 fitas por filme, cara. Era uma parada absurda, era muito absurdo. Hoje em dia, cara, se tu vê as locadoras. Aqui tem, aqui no sul onde eu moro, tem uma locadorazinha que sobreviveu, porque aqui é interior e tudo mais, mas se tu for procurar nas cidades maiores aí, não tem mais não, mano. Quando a locadora ia renovar o estoque, começava a vender os filmes velhos. Ixi, o cara comprava uma porrada de filme, velho. Eu tenho um monte de VHS lá na minha mãe ainda, mano. Eu tenho o Justiceiro do filando em VHS, velho. Eita, classicão, hein? Acho, eu não sei vocês, mano, mas eu demorava muito tempo, mano, pra escolher os filmes. Passava umas 2, 3 horas na locadora, mano, pra escolher os filmes. Era um passeio, cara. Era um passeio, doido. Mas, Joel, às vezes eu ia pra locadora... Era um passeio. Às vezes eu ia pra locadora só pra bater papo com os atendentes, mano. Era tipo o bar do cara. Às vezes, cara, né? Às vezes entrava uma gatinha pra perguntar... Era tipo o bar do cara. Era, mas era o ponte, mano. Locadora era o ponte, mano. Pois é, mano. Era massa, mano. E muita amizade em locadora, mano. Tô doido. Massa demais. É, hoje em dia eu passo 2 horas pra escolher o filme no Netflix. duas horas olhando e vai assistir Chaves. É a mesma coisa, só mudou a plataforma, mas é a mesma coisa. É. 3 horas pra escolher um filme. O cara desiste e vai jogar videogame. Porque não acho filme nenhum, mano. Missão cumprida, rapaz. Olha aí. E você que tá ouvindo aí, já sabe, meu filho, faça o seguinte: vá lá no Facebook, no facebook.com/Zileitor, e compartilha o post desse podcast, macho. Não esquece de fazer isso, mano. Mas tu não sabe o quanto que tu ajuda só em fazer isso daí. Só indo lá e clicar. Fora que vai combustível, é o combustível do motor V8, cara. Exatamente, velho. É a alma do negócio, mano. Fora que o cara vai compartilhar uma nostalgia show, mano, que todo mundo adora, que era bom demais, época de locador, mas eu sinto muita falta. Ah, o cara vai falar, pô, o cast tá pequeno, mas como disse o Samuel aí, rapaz, tamanho do documento não, nunca reclamar do Samuel. O quê, mano? Exatamente, vai lá no Facebook, compartilha, dá o seu comentário aí embaixo. Asila voltando com uma Fênix, hein? Asila de Fênix. Mas já que diferente, o diferente também. VHS, podia mandar carta, hein, galera? Mandar carta, mano. Pois é, né? Mandar carta tipo a Xuxa. Até semana que vem, um abraço e falou!